Eu quero compartilhar algumas coisas sobre o poder dos sons. Antes de nós ouvirmos um pouco dessa palestra, é muito importante que você ouça, se não ouviu ainda, ou se ouviu, ouça novamente, primeiro esse arquivo do Haircut, que é esse áudio que eu passei, nem todos ouviram ainda, do corte de cabelo. Segundo, que ouçam, assistam esta ministração sobre os sons das estrelas, das baleias, desse irmão Giglio. Também está aí o link à disposição, no site. E eu queria repassar rapidamente algumas coisas com vocês. Todas as religiões da Terra falam do som como um princípio divino. Som é energia em vibração. Sons são energias em vibração. Recebemos essas energias que fluem em frequências, no caso do ouvido humano, de 20 Hz a 20 mil Hz. Nosso corpo é composto em 70% de água. Sendo assim, essas vibrações fluem mais intensamente, afetando todo o nosso ser. Sons, num conceito harmônico em todas as religiões do mundo, é um princípio divino. Sons, estudado pelos cientistas, são energia em vibração. Estas vibrações são frequências que penetram o nosso corpo. E assim como na água, o choque, a descarga elétrica, se propaga a uma velocidade, uma intensidade bem maior também no nosso corpo, que é feito 70% de água. Essas vibrações mexem conosco. O nosso cérebro nunca fica estático. Ele nunca está parado, ele está sempre recebendo algo. Os caminhos da audição são portas para o espírito. E a estimulação sonora, essas frequências que são energia em movimento, elas excitam e nutrem o cérebro. Os sons viajam a uma velocidade de 340 metros por segundo, ou 1239.1948 quilômetros por hora. Chegam aos nossos ouvidos, onde são transformados em impulsos eletroquímicos para o cérebro. Vibram os ouvidos e vibram todo o corpo. Os sons são nutrientes para o sistema nervoso. Assim como alimentamos o corpo com arroz, por exemplo, estimulamos o nosso cérebro com sons. Temos 7 orifícios na cabeça, recebendo informações sensoriais externas em todo o tempo. Sentimentos, emoções, vontades, decisões, sabores, cores, sons, imagens, problemas, medos, dúvidas, desafios, inseguranças, ideias, segurança, conforto, direção. Em todo o tempo nós estamos recebendo esses movimentos, essa energia que flui de várias formas, sobretudo o movimento das partículas de ar que acontece com os sons. Então os sons não são elementos periféricos, insignificantes, sem muita importância. Os sons, eles vêm sobre nós e eles penetram e alcançam o nosso cérebro para comandar, para conduzir. Interessante que eu estava caminhando certa vez num caminho, numa área rural, e eu ouvi um som de carros. E eu falei, só que bom, já estou chegando perto da estrada. E como eu vi que eu estava chegando perto da estrada, eu decidi avançar por aquela estrada da roça, de terra. Falei assim, essa estrada vai chegar na estrada de asfalto, na estrada principal. Eu não vou precisar voltar tudo isso daqui. E continuei andando e ouvindo os sons do carro, de muitos carros. De repente, eu percebi que aqueles sons não eram de carro. Pareciam carros passando, e eu falei assim, gente, eu estou aqui na beira da estrada, está chegando. E aí eu percebi que não eram sons de carro, eu já tinha colocado para mim que aqueles eram sons de carros, e que eu estava, portanto, perto da estrada, que eu podia continuar naquela estradinha que eu estava, que eu ia sair na estrada principal. E de repente eu me despertei e eu me dei conta de que não eram sons, era uma máquina de alguém cortando cana, fazendo alguma coisa, que parecia carro. E aí eu falei assim, eu não posso continuar andando mais, eu tenho que perguntar. E consegui me encontrar com uma pessoa, falou assim, essa estradinha está saindo aqui na estrada? Não, moço, você está longe. Você vai dar uma volta de uns 10 quilômetros até encontrar a estrada principal, a rodovia. É, então eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Enquanto eu voltava, eu fiquei pensando, Deus, quantos sons estão dando a direção da vida para algumas pessoas? Porque um som equivocado me fez ter convicção de que eu estava bem pertinho da rodovia. Quantos sons nós estamos ouvindo e que estão gerando ideias, pensamentos, sentimentos, decisões, valores. A gente pode pensar nisso de uma forma assim, bem alegórica, né? Tem pessoas falando, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Tem irmãos que ouvem um, ouvem outro, conta o problema para um, depois senta com outro, conta o problema para todo, ouve, cada um fala uma coisa. São muitas vozes, mas nós podemos pensar também nesse universo que vivemos. Basta abrir o computador e você tem lá uma infinidade de opções, de sinais, de sons, de vozes, de diretrizes. Os sons são um elemento poderoso do mundo espiritual. Então, eu não posso lidar com sons de forma amadora, ignorante. Eu preciso prestar atenção. Na verdade, quem trabalha com sons tem um bisturi afiadíssimo na mão e não pode fazer nada de qualquer jeito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu me pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Sons são elementos tão importantes que a obra de Deus foi feita através de sons. A fé é produzida através de alguém, ou a fé é produzida na vida de alguém que recebe a palavra através de sons. Ouvir, lá no grego, é realmente ter a instrução oral, aquilo que é recebido pelos ouvidos, notícia, pregação do evangelho. O salmista diz no Salmo 68, verso 32, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que acima dos céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa, tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Quando Deus instrui o povo lá em Deuteronômio, ele diz assim, ó Israel, Shema Israel. Shema é uma palavra hebraica que quer dizer ouça. Ouvir a voz de Deus, os sons de Deus, é algo vital imprescindível para a vida de qualquer um de nós. Os sons de Deus que podem ser ouvidos são poderes de estabelecimento. Quando nós recebemos sons de Deus, nós estamos recebendo comandos, instruções, são elementos com poderes de estabelecimento. É tão real isso que o diabo trabalha usando os sons para estabelecer os seus domínios, os seus territórios. O Senhor termina lá o texto bíblico, livro de Apocalipse, e ele repete algumas vezes: quem tem ouvidos, ouça. É interessante que alguns estudiosos dizem que o nosso corpo tem três sistemas: o coração, a respiração e o cérebro. E estes sistemas constituem o maior complexo de pulsação do corpo humano. Eu quero consertar, eu disse de uma forma equivocada, os cientistas não dizem que o nosso corpo tem três sistemas. Os cientistas dizem que o nosso corpo tem três sistemas que são os sistemas mais complexos de pulsação no corpo, que é o coração, a respiração e o cérebro. O coração bomba sangue. Todos os aspectos externos, todas as energias, todos os movimentos externos, visíveis e invisíveis, acionam esse sistema de pulsação. Se tomou um susto, o coração bate mais forte. Se está num lugar de paz e descanso, o coração diminui e entra numa pulsação de descanso, de relax. Normalmente ele pulsa entre 60 e 80 pulsos por minuto. Segundo sistema, a respiração. Sopra ar. Então nós já temos o coração que sopra sangue, temos a respiração que sopra ar. E por último, o cérebro. Não são apenas três sistemas no corpo humano. É que esses três sistemas que foram mencionados são específicos para o que a gente está estudando e eles dizem respeito aos maiores sistemas de pulsação do corpo humano. O cérebro envia ondas eletromagnéticas. Quando alguém faz o exame do eletroencefalograma, ele está avaliando como o cérebro está mandando ondas eletromagnéticas para todo o corpo. São três pulsações que, se estiverem em harmonia, funcionando perfeitamente, o corpo tem saúde. Mas se não estiverem, o corpo todo sofre. E esses três sistemas de pulsação, coração bombeando sangue, a respiração enviando ar e o cérebro enviando ondas eletromagnéticas, são afetados pela energia, pelos sons, pelos movimentos que estão ao nosso redor. Um som mexe absurdamente com os três principais sistemas de pulsação do nosso corpo, do nosso ser. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Mas nós não prestamos atenção. E nós nos submetemos a muitos sons que executam em nós coisas que Deus não planejou. O princípio de Deus, ou os princípios de Deus, eles trazem revelações de verdades que podem mudar a nossa vida. E existe um princípio de Deus que eu chamaria de o princípio do retorno. No princípio criou Deus todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Todo aquele que deseja comunhão com Deus precisa retornar e não avançar. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de retorno, não de avanço. É claro que se nós formos avaliar a questão espiritual dos territórios malignos, você pode usar a expressão, é para avançar e conquistar. Mas avaliando todos os elementos do reino de Deus, todo o projeto de Deus é para um retorno. Quando Paulo escreve em Romanos, ele diz que a obra do Senhor é para que nós voltemos à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, esse princípio do retorno, ele é visto na vida humana. Todas as pessoas caminham avançando, conquistando. Eu quero ter, eu vou conseguir. Chega uma hora na vida em que todas as pessoas dizem: eu já cansei. Eu já experimentei de tudo. Eu não quero complicação, eu quero simplicidade. Eu não quero muito, eu quero pouco. Vamos tal lugar? Eu já fui. Vamos fazer isso? Eu já fiz. As pessoas vão, no decorrer da vida, descobrindo que não tem mais nada lá na frente. E aí existe um fenômeno social que leva as pessoas a retornarem. Então, o cara agora tem 50 anos e ele quer fazer uma viagem lá para a roça, onde ele nasceu, há anos que ele não vai lá. Ele vai para o encontro, para o festival, para o show daqueles que tocavam em 1960, quando ele começou. O ser humano não quer muita pomposidade, muita modernidade, ele quer voltar e ir para um show acústico. É chique, é bonito, porque é um fenômeno de um princípio divino. Deus quer nos fazer retornar ao princípio. Como músicos, como levitas, como ministros de Deus, com qualquer arte, nós ainda imaturamente estamos só querendo avançar. Quero mais. Mas à medida que a gente vai aprendendo um pouquinho mais em maturidade, a gente começa a ouvir a voz do Senhor. Eu quero simplicidade. Eu quero retornar ao simples. Eu quero menos. E eu quero estar mais perto do Senhor. Por isso o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu paro de avançar com essa ênfase toda e eu começo a me aquietar mais na presença do Senhor. E esse retorno pode ser visto também na música. Tanta parafernália, tanta coisa, tanta conquista, tanta modernidade, e o Senhor está chamando um povo, levitas, para o retorno à simplicidade. Há mais tempo para observar coisas menores, pequenas, aparentemente insignificantes. E o Senhor me deu essa palavra para compartilhar com vocês, com alguns detalhes. Se não houver quietude, o músico nunca produzirá algo que transfere vida. Se houver agito, correria, nós vamos produzir tudo que a alma humana pode conquistar. Mas se nós quisermos retorno à presença do Altíssimo, nós precisamos valorizar quietude, simplicidade, pequenas coisas. Se o músico não receber as vibrações devidas, não será inspirado pelo Espírito Santo. É preciso explicar aqui, porque essa palavra vibrações, ela pode fazer parte no universo mental de alguém, das questões da nova era, vibrações, esse negócio não tem no reino. Nós estamos falando cientificamente das frequências de 20 a 20 mil hertz, que nós podemos ouvir com o nosso ouvido, fora as outras que nós podemos sentir com o nosso corpo, e que transferem movimentos, partículas de ar em movimento que conduzem informações. Você não precisa ver nada, mas você pode ouvir determinados sons. Eu não tenho dúvida que você sabe dizer que sensação esse som produz. Porque nós estamos nesse ambiente de comunicação em que os sons transmitem informações, para ser mais preciso, mensagens. E se nós continuarmos caminhando no ritmo que nós caminhamos como igreja, de mais conquista, mais coisa, mais parafernália, mais, nós nos distanciamos de um lugar que a Bíblia chama de quietude. E esses sons todos vão produzindo em nós, na mente, na alma, no corpo, uma ansiedade por mais, ao invés de um descanso na presença de Deus. Se um músico não recebe os nutrientes certos, não terá nada para dar. Como ministros do Senhor, num culto, não importa se é um culto com uma pessoa ou com 1.000 pessoas, com 100.000 pessoas, se eu e você, como ministros do Senhor, não tivermos tempo para meditar em algumas coisas que são pequenas, simples, mas que nos levam de volta à presença do Senhor, então nós não teremos o que dar às pessoas. Se um músico não se envolver intencionalmente, envolver-se intencionalmente, eu tenho a intenção de me envolver no propósito de gerar e transmitir sons que vão penetrar as pessoas e produzir efeitos compatíveis com a mensagem e a missão, então o seu trabalho e o seu tempo serão em vão. No máximo, ele conseguirá contribuir para anarquia ou desconstrução. A fonte é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca está no estresse, na ansiedade, no agito, na velocidade, nesse oba-oba que é a realidade da vida humana hoje. Ele sempre está em muito mais simplicidade e quietude. O espírito maligno usurpa, invade, usa. Mesmo que não haja consciência, as trevas aproveitam das pessoas e se tornam fonte de muita gente. E eu quero dizer aqui claramente, é possível que seja polêmico para alguns, mas é a pura verdade. Toda correria não vem de Deus. Todo agito, todo trabalho muito assim, assoberbado e volume demais e coisa demais, não é coerente com a forma de Deus agir. Deus age cuidando de coisas pequenas, de pessoas. A prova maior é que ele deixou toda a grandeza do seu reino na eternidade para vir cuidar de coisas pequenininhas, numa terra pequenininha, diante do seu próprio sistema, da sua própria galáxia, em pessoas que são pequenininhas perto da sua própria cidade. O Senhor é um Deus que cuida de coisas simples e pequenas. E eu e você precisamos aprender a retornar a essa realidade. A fonte é o Espírito Santo, e o Espírito de Deus, ele sempre atuará quando houver renúncia, rendição e entrega. Precisamos buscar sempre sensibilidade e dependência ao Espírito Santo. Isso vai permitir que ele nos conduza com excelência para cuidar de produzir sons que chegam às pessoas de uma forma celestial. E eu quero dizer algumas coisas aqui em relação a isso. Cuide de aperfeiçoar sua técnica a cada dia. Cuide de estudar, de ser melhor no vocal, de ser melhor no instrumento, de aprender as técnicas que nos fazem mais afinados, mais coerentes, mais harmoniosos. Cuide disso na sua vida. Diminua a correria, o estresse, e se dedique a coisas pequenas e simples que são importantes para o reino de Deus. Sons são importantes para o reino de Deus. E eu estou dando enfoque em sons, mas talvez alguém esteja me ouvindo e seu dom é em outra área. E talvez os sons sejam até uma área assim, muito em evidência. Quem pinta quadros não tem nem espaço num culto. Eu vim cultuar o Senhor pintando quadros. Meu Deus, para quê? Parece que não tem importância. Então outras artes, as pessoas vão ter mais dificuldade ainda de valorizar, porque parecem coisas menores ainda. Mas se eu entender que existe um universo físico e espiritual que funciona através de frequências, de sons, de cores, de luzes, de brilhos, de movimentos que penetram nossa cabeça por 7 orifícios e levam comandos, mensagens o tempo inteiro, eu posso me tornar alguém perito no Espírito Santo. Não muito capaz segundo o conceito dos homens, mas alguém que tem tempo, tem velocidade lenta para estar aos pés do Senhor, ouvindo, recebendo, sendo ministrado. Cuide da técnica aperfeiçoada cada dia. Cuide de transmitir aquilo que é coerente com o ambiente e com o que Deus quer comunicar às pessoas. E aqui vem, talvez, o centro do que eu quero compartilhar de forma prática para nós aqui hoje. Quando nós vamos ministrar diante da igreja, diante de qualquer pessoa, nós precisamos ter consciência de que vamos produzir sons, e esses sons penetrarão aquela vida, e eles precisam cumprir o propósito correto. Se eu sou uma pessoa que toca notas erradas, que só canta desafinado, eu estou levando sons de forma muito limitada ou talvez prejudicial. E nós acreditamos assim: não, o Espírito Santo resolve tudo. Oh, meu irmão, verdadeiramente, Deus não depende da minha perfeição técnica, Deus não precisa de nada disso. Deus faz até com mula. Deus usa o som da baleia. Deus não precisa da minha perfeição técnica. Mas eu quero dar ao Senhor o melhor. Eu quero ser um canal usado pelo Senhor de uma forma mais eficiente. Eu quero ser, Senhor. Então, quando nós formos ministrar aos irmãos, nós queremos cuidar para que o som que a gente produz seja um som que cumpre o propósito para o qual foi liberado. Nós podemos, como já fizemos por muitos anos, dizer: ah, então é só esperar do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida. Pode ser a técnica mais perfeita do mundo, mas sem o Espírito Santo, só produz beleza que permanece nessa dimensão humana. Então é inquestionável que eu e você precisamos de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Mas nós precisamos, nesta vida de intimidade com o Espírito Santo, de convicção da nossa identidade. Deus quer produzir mensagens que vão afetar até os nossos rins. sejam em palavras, sejam em sons, sejam em cores, sejam em movimentos, palavras que vão conduzir mensagens proféticas. Então eu quero me aperfeiçoar no Senhor. Eu quero ter sensibilidade do Espírito para produzir sons que cumprem o propósito que o Senhor tem para mim. Que honra! Deus me deu talentos. Ah, cantar todo mundo canta. Não. Deus me deu talentos para trabalhar para o reino dele. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu sou tomado de pranto, de choro, de uma convulsão. E não é emoção. Emoção é pela primeira, segunda vez. Existe algo espiritual nessa verdade que é proclamada. Existe algo espiritual em sons que penetram o nosso coração. A harmonia, os timbres foram dados por Deus para comunicar ao nosso coração a verdade do Senhor. Desse dom que Deus me deu da melhor forma, porque isso também é culto ao Senhor. Como grupo na igreja, eu quero que a gente busque sons, volumes, melodias, arranjos. Eu quero ouvir que aquilo que estamos produzindo está sendo um som harmonioso que chega ao coração das pessoas. Eu quero sentir, eu quero ter convicção de que eu estou sendo um instrumento correto para o Senhor. Eu não quero chegar numa reunião e tocar o que eu planejei tocar, do jeito que eu planejei tocar. E como eu estava num grande congresso há poucos dias agora, um som que insuportável de alto, de problemático, de... Meu Deus, eu não quero isso. Então, zera tudo e vão para o mais simples, desde que os sons que serão produzidos através de nós sejam sons eficientes para o Espírito Santo tocar as pessoas. Dentro disso, é imprescindível que eu tenha sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. O que que o Senhor tem para os meus irmãos hoje? Eu tenho uma lista aqui, Senhor, porque nós tivemos que preparar uma lista, mas, Senhor, o que é que o Senhor tem para esta reunião? Senhor, eu vou ministrar domingo que vem. Não, eu estou numa escala, eu vou ministrar daqui a 15 dias, daqui a 21 dias, mas eu quero começar a me preparar na tua presença. Porque, Senhor, essa destreza, que seja a destreza técnica, eu não quero que seja a minha performance. Eu não quero que seja a minha conquista, eu quero que seja a minha renúncia. Eu não quero que seja a expressão do quanto eu sou bom e do quanto eu conquistei, eu quero que seja a expressão do quanto eu estou no teu altar. Porque assim como o Espírito do Senhor encheu a Bezalel de todo dom para produzir tudo que precisava para o tabernáculo, o Senhor vai encher cada um dos seus filhos de dons para produzirem tudo aquilo que precisa para o culto ao Senhor. É uma decisão pessoal. Eu quero ser assim. De uma forma técnica, prática, eu não quero ser o cara que toca a bateria, que fecha os olhos, fecha os ouvidos e desce a mão. Eu quero é que os meus sons... Eu quero ter certeza que o som que eu estou fazendo na bateria está harmonioso com o ambiente, está compatível com o ambiente, está compatível com o equipamento que nós temos, com a música que está sendo tocada, com o momento que está sendo ministrado, porque você vai encontrar bateristas por aí o tempo todo, que os irmãos já estão num momento assim de quebrantamento, ele está lá, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, sem nenhuma sensibilidade à sua função. Eu quero que o som do meu baixo, da minha guitarra, eu quero que o som do meu contralto esteja certo, no lugar certo, no momento certo. Eu quero isso para mim, Senhor, porque eu entendi que os sons são energia que vão vibrar na mente, no corpo, na alma e no espírito das pessoas. Mas ninguém dá o que não tem. Então eu quero receber da tua voz. Eu quero vibrar no teu altar, ouvindo a tua voz. Porque eu vou ser como uma caixa de ressonância. Eu vou transferir isso enquanto eu estiver ministrando. No texto que eu vou disponibilizando para vocês, vocês vão encontrar versículos sobre a função dos levitas, sobre o preparo dos levitas, sobre a consagração dos levitas, sobre a atuação dos levitas. Eu quero isso para mim, Senhor. Não é um movimento da igreja, não é uma nova onda. Eu quero, eu pessoalmente, entender que eu não posso ter uma vida agitada, corrida, cheia de programas e programações e faz e acontece. Eu quero reduzir meu agito para um lugar, para uma instância em que eu submeto meu corpo, meus ouvidos, meu cérebro, minha alma, meu espírito a poucos sons e os teus sons. Os que ouviram o áudio do haircut viram como que um som, o Luciano falou assim, como pode? Eu virei para ouvir uma pessoa. A Sofia só não gritou porque ela ficou se controlando. Ai! Porque eu ia cortar a orelha dela. Como que os sons mexem conosco? E eu sou um servo de Deus que cuida dos sons, das cores, dos movimentos. Eu quero ser como Daniel, o melhor para o Senhor. Mas eu entendi que não é no ritmo desse mundo correr para conquistar. Pelo contrário, é reduzir e retornar ao simples, na presença, até eu chegar lá, quebrantado no altar dele. Então, concluindo, antes de nós assistirmos o próximo vídeo, cuide da sua intimidade com o Senhor. Cuide de ouvir a voz dele, sensível, em quietude. Esse é o maior segredo. Cuide da intimidade com o Senhor. Como levita, como ministro do Senhor, eu decido cuidar de mais tempo com intimidade com o Espírito Santo. Cuide de gerar sons, produzir música que comunica, não apenas barulho legal. Eu quero estudar. Eu quero que o meu grupo produza coisas harmônicas, não é cada um tocando o que quer. Eu quero que cada instrumentista se submeta à sua função, ao seu papel. Então agora é hora de dar só uma nota do baixo. Então eu não quero mostrar as frases que eu já aprendi e sei tocar. Eu vou dar uma nota só. Mas eu quero dar essa nota e ela cumprir o propósito. Ah, mas eu queria dar a nota tal, mas a nota desse lugar aqui agora tem que ser essa daqui, porque existe uma ciência na harmonia. Eu quero isso para mim. Eu quero que o culto da nossa igreja seja um momento em que um som lindo penetre o coração das pessoas com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e com a unção do Espírito Santo. Eu não quero que o som do culto na nossa igreja estrague o ouvido do irmão, perturbe o outro, incomode. Eu quero que ele nem me veja, eu quero que eles nem prestem atenção que tem gente lá no altar. Eu só quero que eles sejam tomados pelos sons, pelo mover do Espírito Santo de forma técnica, prática, nessa dimensão física, mas que conduz um toque celestial. Cuide de ter unidade e harmonia sonora com a sua equipe. Cuide de fazer tudo o que pode fazer para que o objetivo de Deus seja alcançado. Não é o objetivo do cantor, do músico, dos artistas, nem da gravadora, nem do banco. Senhor, o que o Senhor tem para os meus irmãos, para nós, nesta reunião. O que o Senhor quer? Se você puder, feche os seus olhos por um instante. A maior parte do que Deus vai fazer com esta palavra, com essa ministração, não é aqui, não é através de mim. A maior parte é no momento em que nós decidirmos voltar para perto dele. Eu quero retornar ao princípio. Eu quero mais simplicidade e eu quero gastar mais tempo com o Senhor. Muitas vezes nós estamos ministrando e nós queremos na força do nosso braço, nós queremos em tudo que a gente sai falando, insiste, insiste, abra a boca, irmão, canta louvor, irmão. E não é essa a nossa função, não é assim que a gente comunica. A gente vai comunicar quando os irmãos estiverem e receberem graça. E eu quero fortalecer, repetir, eu não estou falando de técnica. Está equivocado quem acha que é a preocupação pela técnica e a excelência, não se trata disso. Mas todas as vezes que o Espírito Santo nos tiver lá no altar dele, ele vai trazer algumas orientações tão simples. Não precisa ser uma orquestra. Não precisa ser o coral da Igreja Batista cantando tão maravilhosamente. Pode ser uma música simples, sem violão, pode nem ter música. Mas os elementos que mexem conosco, que afetam o nosso ser, que acionam o cérebro, o coração e a respiração, eles estarão no lugar certo, da forma certa, por causa do Espírito Santo. Eu disse a você que não é aqui que Deus vai fazer a maior parte da obra. Não é a minha palavra, não é uma palestra, mas é a decisão que você tomar. Eu quero ir para o teu altar, Senhor. Um dia eu fiz isso. Um dia eu falei com o Senhor. E eu disse, Senhor, eu quero. Se você me conhecesse, mesmo lá dentro você ia descobrir uma coisa horrível. Você vai descobrir que eu sou um pecador miserável. Mas se você entender que o Senhor quer nos usar, porque Ele não nos vê mais como pecadores miseráveis, mas como filhos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então você, entendendo assim, vai poder experimentar de coisas. A palavra do Senhor diz assim, que os segredos do Senhor estão à disposição daqueles que têm intimidade com Ele. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que melhora, que aperfeiçoa, que cada dia mais, porém, cada dia menos. Eu não quero sair conquistando mais equipamento, mais som, mais eventos, mais produção, mais CDs, mais DVDs, mais luz, mais tudo. Eu não quero, mas eu quero ser alguém, um instrumento de pura excelência do Espírito Santo, para fazer aquilo que deve ser feito. Se eu vou ser um médico, eu quero ser um médico que usa os equipamentos mais sofisticados que existem e que no final o paciente está curado. Eu não quero ser um médico que tudo improvisado, tudo mal feito, tudo sujo, tudo de qualquer jeito. E ainda falou assim, ó, Deus ajuda. Não, eu quero ser alguém que aprendeu a fazer com graça, com excelência. E entendi que isso não se aprende avançando e conquistando. Isso se aprende retornando para o altar do Senhor. Você pode ficar de pé, irmão. Deus me deu a oportunidade de, no ano passado, gravar este CD com alguns dos melhores músicos em São Paulo. Se você pegar a ficha técnica lá do CD, pouquinho que você conhecer, se você não conhecer, alguém vai conhecer. Os nomes lá são os melhores músicos de São Paulo. E não fui eu que escolhi, eu apenas contratei uma pessoa cheia do Espírito Santo, fiel ao Senhor, também discípulo do Asaf, chamado Alexandre Malaquias. E ele é amigo dessas pessoas. E Deus deu a esse homem um dom de colocar as notas certas nos lugares certos, com os instrumentos certos. E eu tenho dificuldade de pensar em gravar outro CD que não seja ele fazendo os arranjos. Eu vou ter que me virar, mas tenho dificuldade porque eu aprendi com esse irmão muita coisa. Entre elas, eu aprendi que eu tenho que buscar as coisas certas no lugar certo, porque vai fazer diferença na eficácia do nosso serviço. Não é na unção, na eficácia do nosso serviço. E essa palavra é para isso. Senhor, eu quero crescer na eficácia do servir o Senhor com os dons para a música, para o canto, para a dança, para as artes. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e recebesse a letra desta música e orasse a letra desta música nesse momento. Fortaleza, meu escudo, tu és minha vida, Senhor. Eu não temerei, nada temerei, me alimentarei em ti. Posso nada, não alcanço nada sem ti, Senhor. Sem tua presença, teu poder e graça, eu fracassarei, meu Pai. Dá-me tua mão, dá-me teu perdão. Se eu me entregar a ti, como semente em terra, florescerei. Me toma em teus braços. Dependente de ti, Jesus, o que ainda virá, infinitamente mais divino e eterno, eu digo, eu quero, Senhor, te quero, Senhor. Eu quero o Senhor. minha fortaleza, meu escudo. Tu és minha vida, Senhor. Eu não temerei, nada temerei. Me alimentarei em Ti. Eu não posso nada, não alcanço nada sem Ti, Senhor. Sem Tua presença, Teu poder e graça, eu fracassarei, meu Pai. Dá-me Tua mão, dá-me Teu perdão. Se eu me entregar a Ti como semente em terra, florescerei. Me toma em Teus braços, sou filho, me entrego, dependente de Ti, Jesus. O que ainda virá, infinitamente mais divino e eterno, eu digo, eu quero, Senhor, te quero, Senhor, eu quero, Senhor, te quero, Senhor. Nós declaramos ao Senhor, Pai, que tudo o que a gente vê de maravilhoso do Teu reino é impossível alcançarmos. Não tem esforço humano, não tem técnica humana, não tem garra, não tem nada, Senhor, a não ser que o Teu Espírito Santo faça. E nós estamos juntos como igreja dizendo ao Senhor, nós queremos, Senhor. Amanhã, na prática, quando formos ensaiar, preparar o louvor, as músicas para o próximo culto, nós vamos nos deparar com todas as limitações que temos hoje. Mas nós queremos dar um passo, o da intimidade, da busca, dos sermos afetados pelos Teus sons, para termos o que dar aos irmãos. Por sermos aqueles levitas que mesmo, Senhor, que não tenham muita técnica, estão cheios do Espírito Santo. E o Senhor vai nos conduzir como instrumentos eficazes, eficientes e eficazes, Senhor, para a obra que o Senhor nos confiou. Nossa oração é que o Senhor visite a realidade, a família, a individualidade de cada um de nós. E, Senhor, que esteja plantado, Senhor, um desafio inegociável de andarmos mais na Tua presença, de sermos melhores para o Senhor, de sermos mais doados, mais dedicados, mais fervorosos, mais fiéis, mais intensos, de sermos melhores servos do Senhor. No poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Você crê, diga amém, irmão.